você camara, entra eu entro. Vim aqui pra jogar jogo de dentro. Se você camara, entra eu entro. Nem na luta, nem no jogo. Uso braço contra a faca, perna contra arma de fogo. Aprendi dessa maneira a encarar o desafogo. Praticando capoeira na pedreira São Diogo. Pode vir, pode entrar que eu me concentro. Vim aqui pra jogar jogo de dentro. Pra que eu me concentro, vim aqui pra jogar jogo de Deus. Pra jogar com maestria, é preciso que se adestre. Quem é mestre desafia a qualquer poder terrestre. Fui aluno em Cabaceira, em Santana virei mestre. Foi ao pé da Gameleira, na fazenda São Silvestre. Ou de lá ou de cá, eu tô no centro. Vim aqui pra jogar jogo de dentro. Ou de lá ou de cá, eu tô no centro. Vim aqui pra jogar jogo de dentro. O tirano que me atiça vai tomar é sua douro. Não engulo a injustiça, não adoro o desaforo. Zum, zum, zum é minha missa, capoeira é meu tesouro. Quem pergunta pra polícia vai saber quem é besouro. Pode entrar que eu me concentro.